em nossa relação com nós próprios, com os demais seres humanos, com todos os objetos que nos atendem, com a natureza, com a vida. Questão de sensibilidade. É através do olhar, um sorriso, calor de verão, uma festa nas mãos, gosto doce de um beijo sem final. É louco por temar em provar das maçãs do pecado que estão no pomar do universo do não. Tanto quanto lutar, como manda o amor que se tem pelo chão, gosto doce de um beijo sem final. E no programa de hoje completamos aquilo que nós prometemos, que era a apresentação integral dos 3 CDs recém-lançados num bonito pacote, numa coletânea esmeradíssima, em homenagem ao grande poeta, cantor, compositor Gonzaguinha, inesquecível Gonzaguinha. E hoje completamos a apresentação de todos esses 3 CDs. Nós já estamos caminhando e revendo e matando a saudade um pouco. Um material muito bem retrabalhado, remasterizado. Isso na primeira parte do nosso programa de hoje. Parece até que eu jamais falei no amor. Parece até que eu jamais amei. Criança é mesmo assim, bobagem, beleza. Só fala maravilhas banais. Quero amar você de todas as maneiras. puder sentir você em todos os sentidos do prazer. Quero amar você de todas as maneiras que eu puder viver você. Todos os caminhos que eu puder sentir você em todos os sentidos do prazer. Questão de sensibilidade, música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, new age e música instrumental. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens são sementes espalhadas nesse chão. De Juvenais e de Raimundos, tanto Július de Santana, nessa crença num enorme coração. Dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar a solução. São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas. Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. E tantos são os homens por debaixo das manchetes, são braços esquecidos que fizeram os heróis, são forças, são suores que levantam as vedetes do teatro de revistas, que é o país de todos nós, são vozes que negaram liberdade concedida, pois ela é bem mais sangue, é que ela é bem mais vida. São vidas que alimentam nosso fogo da esperança, o grito da batalha, quem espera nunca alcança. E quando esperando o sol nascer. É que eu quero ver quem se lembrará. E quando amanhecer, é que eu quero ver quem voltará. Eu não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia. Eu quero é cantar essa mão tão calejada que nos deu tanta alegria. E vamos à luta. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. Palavras, palavras, palavras. Eu já não aguento mais. Palavras, palavras, palavras. Você só fala, promete e nada faz. Palavras, palavras, palavras. Desde quando sorrir é ser feliz? Cantar nunca foi só de alegria. Com tempo ruim, todo E assim cumprimos a nossa promessa de trazer para vocês os três CDs desse trabalho maravilhoso, recentemente lançado em homenagem ao Gonzaguinha, um conjunto de três CDs com as suas gravações, composições principais, Minha História. E agora, na segunda parte do nosso programa de hoje, nós vamos mudar o clima totalmente. Primeiro porque é muito difícil, depois do que o Gonzaguinha nos trouxe, colocar qualquer outro tipo de música brasileira. Então nós vamos para a música americana. É uma cantora de jazz, Helen Merrill, nascida em 1930, portanto já com 81 anos de idade, e ela, eu não acredito que não esteja mais atuando, mas tem uma voz muito gostosa. E hoje a gente não ouve muita coisa dela sendo divulgada, portanto, aqui para fazer um pouco de justiça também, em certo sentido, revivendo Gonzaguinha e agora revivendo essa cantora muito importante na história do jazz americano, Helen Merrill. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you, night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day. That this longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day. Day and night, under the heart of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And this torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night, night and day. Every time I play an ace, my partner always trumps. Guess I'm just the kind who never looks before she jumps. Everything happens to me. At first I thought that you would break this jinx for me, that you would turn the trick to end despair. But now I just can't fool this heart that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. I've telephoned, I've called, sent an airmail special to. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once. It had to be with you. Everything happens to me. Autumn in New York, why does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. Wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get on out of here, get me some money too. Prepared 20 years ago, you wouldn't be a wandering now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get on out of here, get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Until you've learned the meaning of the blues, till you've loved a love you've had to lose, you don't know what love is. You don't know. Love that cannot live, yet never dies. Till you faced each dawn with sleepless eyes, you don't know what love is. And had to pay the cost until you flipped your heart and you have lost. You don't know what love is. An airline ticket to romantic places. faces. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me when you did that to me. I knew somehow this had to be. The winds of March that make my heart a dancer. A telephone that rings, but who's to answer? How the ghost of you clings. These foolish things remind me. How strange, how sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near to me. The scent of smoldering leaves, the wail of steamers, two lovers on the street who walk like dreamers. Oh, how the ghost of you clings. These foolish things. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the tree. What have you done to me? in Paris. Whom shall I run to? What have you done to my heart? What have you done to my heart? Anything come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Every time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. E encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa.